estou preocupado por quanto nós temos aqui um produto de inegável qualidade, que é o nosso cartão de visita, o queijo da Serra da Estrela, e obviamente que temos que promover e valorizar este produto. Isto é um cartão, como digo. Aquilo que se disse há pouco, nós temos que criar valorização deste produto de forma a dar-lhe rentabilidade económica. Há pouco dizia-se aqui e perguntava porque é que não havia jovens. Não há jovens porque esta é uma atividade que cada vez é menos rentável. É menos rentável porque o verdadeiro queijo da serra não é suficientemente valorizado. Nós temos aqui um produto de inegável qualidade que temos que valorizar. Ele tem que ter outro preço. Não pode ter o mesmo preço do que tem o outro queijo, que também tem que existir, tipo Serra da Estrela, mas este é um produto de altíssima qualidade e que tem que ter uma diferenciação de preço, porque não estamos a falar da mesma coisa. E essa diferenciação de preço não tem sido conseguida. Nós tomámos uma iniciativa de rotulagem do leite. Na altura foi-nos dito até já que não era possível, porque a União Europeia não ia permitir. O que é verdade é que se conseguiu. E também aqui nós precisamos de ter rotulagem adequada para que o consumidor saiba o que é que efetivamente está a comprar. E muitas das vezes, a maioria das pessoas, e até nos grandes centros urbanos, e provavelmente em Lisboa, até, que é um grande local de consumo, as pessoas chegam a uma grande superfície, vêem queijo de Serra de Estrela, e queijo tipo de Serra de Estrela, e vêem um que tem um determinado preço, e outro tem um preço mais baixo. E por vezes fazem a sua opção pelo preço, porque pensam que estão a comprar a mesma coisa. E portanto é fundamental também que os rótulos digam exatamente a qualidade e o produto que cada um dos consumidores está a comprar. Esta é uma das formas em que podemos ajudar. A outra é tentar que há alguns constrangimentos que existem para este tipo de queijarias, para este tipo de atividade, a burocracia seja eliminada.